Sheffield. Bem-vindos ao Tweepville. Eu sou o Magora. Eu sou o Mônio. E eu sou o Dante. E estamos aqui hoje para... Não, a gente não cansa. Falar da saga do clone. É uma saga, essas sagas de podcast que estamos fazendo. A saga da saga do clone, é isso? Setembro, isso. Setembro do clone. E que diferente da Panini, sai em setembro mesmo. Olha só, a cutucada. Mas a gente vai falar da saga do clone, mas não a saga do clone que a gente já falou no Tweepville original. Sim. E não a saga do clone que a gente falou nos dois Tweepcast que teve aí. A gente vai falar da saga do clone como ela deveria ter sido, ou não. Que foi uma minissérie em 6 edições que o Tom DeFalco e o Howard Mackie se juntaram pra contar como ela deveria ter sido originalmente. Porque como a gente comentou nos Tweepcast, ela foi meio que bagunçada. Um pouquinho só, quase imperceptível. Um pouquinho só, né? Um negócio que era pra durar pouco, foram esticando. Só não ficou pior que Lost, né? Nada fica pior do que Lost. Ah, e só pra esclarecer pros ouvintes, alguns deles provavelmente serão bem representados aqui hoje nesse podcast, porque fui chamado aqui devido ao meu não conhecimento sobre a saga do clone. Então a gente vai ter uma orelha aqui. Isso que eu ia falar, hoje eu serei o orelha do programa. Todas as dúvidas que vocês possam ter, provavelmente eu vou ter e vou expressá-las ao longo do programa. Vamos começar explicando o que é um clone, então, pra você, Dante. Clone é... Ah, é verdade, eu nunca tinha... Lembre-se da ovelha Dolly, que Deus a tenha. Não, o refrigerante. Coitada. Morreu faz tempo já, viu? Ah, tadinha. Se não morreu, deve estar com uma falta de ar, porque tá enterrada já. Mentira, virou ração. Ah, mas até aí o Peter ficou enterrado também um tempão aí na... Nós uma caçada de Kraven? Isso, justamente. Mas a aranha não tem poderes aracnídeos? Ah. Aranha ou a Dolly? Digo a Dolly. A aranha não tem poderes aracnídeos, então o que que é? E assim eu pago o mico logo de cara. Ah, mico é um macaco, qual é o macaco aranha? Macaco aranha. Então. A gente já tá dispersando sem nem ter começado, hein? A ideia é essa. Então vamos voltar ao roteiro, que a gente não tem. Onde saiu no Brasil, mano? No Brasil saiu pela editora Panini, na revista A Teia do Homem-Aranha, número 4. Todas as 6 edições. Isso foi entre dezembro ou janeiro de 2010. Ou só o fevereiro. É isso que eu ia falar, fevereiro, talvez março. De 2011. Assim, eu sigo o Guia dos Quadrinhos, então. 2011. Dezembro de 2010, janeiro de 2011. É uma opção. Ou fevereiro de 2011, ou março, talvez abril. Abril não, é da Panini. Eu acho que eles já entenderam, Magara. Saiu em algum momento, pronto. Essa história é uma versão resumida. Eu ia falar com resumos. Uma versão resumida da saga do clone, bem resumida. Ele não fica. É como se fosse uma temporada de. Pra quem conhece, de anime sem filler. Olha só, muito bem. Anime séries também tem fillers, tá? Ah, mas eu falo o anime porque tem o mangá e tem o anime. Sim, mas é que tem muita série que é baseada em livro, baseada em outras coisas, que também tem filler por causa disso, né? Ah, não importa. Ou importa, sei lá. A primeira edição é desenhada pelo Todd Nauck, cores de Javier Tartaglia e Vitor Alanzaba. Alanzaba, que nome. Ah, você já viu alguma coisa desse cara, já acho que tem alguns... Provavelmente. Umas teias por aí. Mas como eu não me misturo com a Gentalha, não estou acostumado a falar o nome dele. Tá certo. Então, a história começa no ponto que a tia May acaba de ter um ataque no coração, que novidade. E o Peter tá indo pro hospital, porque a velha tá lá nas últimas, pela 30ª, 80ª, 90ª, 40ª vez. Ao mesmo tempo, em algum lugar far, far away, uma pessoa misteriosa também se despede de onde ele estava trabalhando. Pelo desenho aqui, parece que ele estava trabalhando para um dos clones do Miles Warren. O mistério participa da saga? Não lembrava. É, participa o capacete dele. Ah, tá. É um pior que o outro. ele parece muito o Miles Warren mesmo. Na verdade, seja dita. E ele vai ao som do. Ao encontro do horizonte e ao encontro dos mais fortes. Parece que está acabando a história, mas está só começando. Peter chega no hospital, a tia May morrendo lá, e a Mary Jane começa a passar mal porque por algum motivo que nem ele sabe ainda. A gente sabe, né? Mas vamos fingir que não. É, ela tá, até então o que você sabe é que ela tá com uma doença muito misteriosa, né? Degenerativa. Não, Não, acho que eles usam essa palavra mesmo. Não, eles só falam que é de nível genético, né? Problema genético. E é quando a gente tem o primeiro vislumbre da Mary Jane correndo pro banheiro pra chamar o Hugo. Na verdade, ela foi chamar o Galak. Galak. Mas é da Mary Jane mesmo que eu tô falando que ela tava morrendo. Ah, desculpa. Mary Jane não, né? A gente não tinha informação dela ainda. Então, por isso que eu falei, a gente não sabia. A gente sabia, mas vou fingir que não. Não, ela mas tava o... vomitando. Não, mas isso é porque ela tá grávida. Então, mas aqui ela não sabe, né? Mas não é tá morrendo, pô. É, mas ela saiu correndo. Algumas pessoas, talvez. Saiu correndo pra vomitar ou tá morrendo ou tá grávida. Puxa, não pode ter sido azeitona da empada? Talvez. Azeitona do Martini? Também. Rapaz, o Peter, além de ser corno do Norma, agora é corno desse tal de Martini também. Mas tadinho, ele tem só uma azeitona, então não, acho que não ia ter como muito. É um pior que o outro. Meu Deus. Acho que você já falou isso. Então, aí quando o Peter tá saindo do hospital, o sentido de aranha dele dispara. Ele não consegue achar o motivo que disparou. Ele fala, deve ser esse estresse. Aí ele vai embora de novo e não vê quem é que tá. Guza, toda vez que isso daí dispara, é algum problema que tem. Tá certo que tem vezes que tem problema que não dispara, mas, né, em teoria, toda vez que dispara tem problema. Aí ele resolve ignorar. É muita esperteza, né? É que você não leu quando ele tava com os poderes do Capitão Universo lá, que até as pombas de Nova York ativavam o sentido de aranha dele. Tudo! Ah, mas aí sim. Mas aí esse sentido é um sentido de respeito, porque realmente pomba é um bicho traiçoeiro, tem que tomar cuidado mesmo. Bom, volta lá pra Mary Jane, ela tá se consultando com o médico, ela tá tendo muitas náuseas e tal, que é quando ela descobre que está grávida. Dan, dan, dan. Do Martini. Do Martini. Não, pera. Na verdade, não chega ainda a dar a receita, ó. Não chega ainda a dar o diagnóstico, né? Ela fala que geralmente... Você pega um homem, uma mulher, chacoalha... Chega, Dante, tem criança que acessa o site. Vamos usar qual metáfora da alface, da cegonha? Isso. Da alface eu não conheço não, cara. É da alface, que a mulher vai pegar a alface. E tem um bebê lá. É, e acha o bebê dentro da alface. Olha só. Geração espontânea, show de bola. Eu acho que eu prefiro a da cegonha. A alface é muito sem gosto. A não ser que a cegonha seja bêbada igual aquelas do desenho aqui. Troca bebê do gato pelo rato. Magari é cheio dos clássicos. Claro. Magari é desses. É desses. Bom, mas, velhos. Mas então, voltando, né? Pois é. Quarto da tia meio morimbunda lá. Tem um cara lá que a enfermeira fala, ah, o senhor voltou. Achei que o senhor tinha saído. Não mostra quem é ainda, né? Ela se assusta assim, vê o aranha passando pela janela. Daí ela fala, né? Nunca pensei que eu ia ver Peter Parker e o Homem-Aranha juntos. Não, pera. Aí esse cara fala, fala não, ele pensa. Vou embora antes que alguém me veja. E aí a gente vê um encontro que o cara lá era o Peter, que ele encontrou o aranha que... Peraí, é o Peter ou encontrou o aranha? Quem é o aranha? Quem é o Peter? Socorro. Aparentemente tem alguma coisa errada aí, hein? Aí eles começam a usar a regra 178 entre eles lá. A regra 178 nunca pode ser desrespeitada. Nem que seja contra si próprio. Exatamente. Espelhos é uma coisa proibida nesse universo. Ele se encontra lá e eu, meu Deus. Aí começa a sair na porrada com o espelho. Aí, aqui, rapidamente, o cara já fala que, ah, não, eu não quero brigar. Na verdade, eu sou o seu clone que você tentou matar lá no passado. Junto com o Morbius, com o Gog, com... A lista é extensa. Ele vai contando aqui, ele briga pra cá, o Aranha jogou o corpo desse clone na chaminé achando que tava morto, mas não tava, ele saiu, aí ele fugiu da cidade pra não causar problema, mas agora que ele viu que a tia May tá morrendo, ele voltou. Então ele devia ter voltado 772 vezes antes. É que dessa vez ele tava no telefone a hora que deu a treta, né? Porque ele ficou se passando por um parente distante, conversando com ela por telefone, que nem na saga original mesmo. Ah, sim. Aí a hora que ele tava falando com ela quando ele teve o ataque, ele largou tudo e veio correndo pra cá, pra Nova York. Não, ele veio de moto. Mas a moto tava correndo. Ah, tudo bem. Mas ele veio de moto. Ah, sim. Eu falei Nova York, desculpa, pra Novo Horizonte. Aí enquanto eles estão se catiripapeando entre si lá, estão... Ele joga um carro neles, é o Dr. Octopus. É ele que gosta de jogar carro nas pessoas, não é? É. Tem essa pessoa. Nem que seja a pessoa normal, que ele quer apenas uma informação. Bom, eu acho que foi aí então que o Homem-Aranha aprendeu a pedir ajuda, né? Porque ele vai nos Vingadores, sai dando porra em todo mundo, nos X-Men também. Costuma a mesma escola. Da faculdade. Enquanto os dois, o Aranha e o Peter... Briga não, luta pra salvar os pessoal que foi atingido lá no prédio do carro, que na verdade é o hospital. É bom, se eles se machucarem, ele já tá no hospital. Já tá no lugar certo, né? Bom, mas eu sei que aí o clone até põe a máscara também pra ajudar o Peter, né? Pôr a multidão pra fora, aquela palhaçada de sempre. A gente vê que tem o outro, quem jogou o carro foi alguém lá, que a gente não sabe o nome ainda. Foi a Gwen? Não, a Gwen não apareceu ainda não, já. A gente não sabe quem foi aí. Quem foi, né? Ah, esses trocadilhos infames. Kane foi? Kane foi. Ah, entendi. É que o Dante não leu a saga original, ele não sabe quem é esse cara. Quem é? Bom, aí volta, né? A gente vê essa pessoa que a gente não sabe quem é. Aí volta pro médico falando pra Mary Jane: larga a mão de ser burra, você tá grávida. Nossa, que médico delicado, né? Pior que eu imagino se o Mônio fosse médico, falasse esse mesmo. Enfim, aí começa uma chuva de... diabo isso? De gosma. Uma gosma verde. E geleia. Geleia. É o geleia dos caça-fantasmas. Exatamente. Bom, essa gosma vai grudando neles e... Na verdade, meio que gruda só no Peter, né? O clone consegue se escapar indo pro fogo do carro, né? É o simbionte verde, será? Sei lá. Mais um. Ah, já teve todo... Ah, teve um verde também naquela época da Fundação Vida, né? Na Fundação Vida, não. Eu não quero lembrar. É a Fundação Vida. Era a Fundação Vida, sim. Eu não quero lembrar que esses caras existiram, por favor. Tecnicamente ainda existem, né? Alguns morreram, outros eu não sei quem. Ah, o Ed Brock andou matando alguns. Não, quem matou. Recentemente eu não sei, mas sei que na época lá teve uma história que era mulher lá, ela matou um monte de gente. Matou vários dos outros. Bom, vamos voltar aqui pra cá, vai. É, vamos esquecer aquelas coisas lá. Não vamos lembrar que esse troço existe, não. A vida tava tão boa. Aí o clone, pra se vingar, vai lá e joga o Peter na chaminé. Não, quer dizer. Ele tem o mesmo espírito do Peter. Que a ideia passe pela cabeça, né? É, tanto que ele fala: não, Peter, eu não vou te jogar daqui, eu vou só chegar vamos, no fogo ali. Pra... junto. Vai junto e quem sobreviver daqui aí é o clone. Não vale, ele tem a vantagem, ele já teve essa experiência antes. Ele já sabe, ó, o túnel que ele cavou lá pra sair já, ainda tá lá. É, cara, bom, aí mostra a pessoa misteriosa reportando pra alguém que tudo tinha acabado. E o clone falou que o nome dele é Ben. É Ben Reilly, ele falou o nome inteiro até, né? Que é Ben é por causa do tio Ben e o Reilly porque era o sobrenome de solteiro da tia May. É, vocês acharam que ela chamava May? Só não. Essa foi horrível. É um pior que o outro, viu? É pré-requisito pra participar do Arachnofã. Mas então, aí mostra eles sair, o quem não, a pessoa misteriosa que nós não sabemos quem é, ainda reportando, né? Não, eles conseguiram escapar, eles se uniram, blá blá blá. Aquela... Aí esse cara, eu ia falar esse cara misterioso que tá controlando o cara misterioso, caramba. E isso porque não tem um mistério na história. É legal porque esse cara misterioso, ele tem um monte de tela flutuante na sala dele, é mó legal isso. É igual o Homem de Ferro nos filmes, ele fica brincando. E aí na edição 2 começa já com... já vê dois caras misteriosos saindo na porrada. Pois é, né? A saga, ela pula um monte de informações que tecnicamente tem na outra saga original. Sim, Então não carece de explicação. É como eu vou falar mais pra frente, que essa história aqui, como eu acho que eu falei off com alguém, que serve mais como um extra de DVD daquilo, uma versão estendida. Falou isso no cast, pô. Foi no cast? Foi. Enfim, ou foi no cast, ou foi off com alguém, ou... eu não sei, eu tô repetindo. Porque ela vai mostrando só as coisas que os caras falam: bom, aqui a gente teve problema, vamos mudar isso aqui. Não vou ficar contando tudo que aconteceu entre esses dois momentos. Que aqui a gente já vê o Ben já assumindo a forma de Aranha Escarlate e saindo na porrada com o Kane. Agora sim falaram o nome dele. Ah, sim. E daí ele já tá loiro, já tá... um monte de diferença que era pra ter, ele já tá aqui, na verdade, né? É, ele pegou a saga e deu uma resumida. A saga que o Dante não conhece, deu uma resumida. É, não, porque se eu não me engano, no outro ele fica, na original ele fica loiro depois que virou aranha já, sim, não é? Sim. Antes de fazer aquele uniforme, pegar aquele uniforme novo lá aqui. Exatamente. Ele pega a... e rouba a tintura de cabelo. O Gressin 2000 lá de loiro. Eu acho que ele, na verdade, caiu num tanque de oxigênio, mas... Não, não. De água oxigenada. Isso. Não é porque você pode ver que a sobrancelha dele ainda é preta. Então ele caiu só um pouco, só. É, e também, como a gente falou, ele já tá trabalhando no grão de café. No grão de café. Tem o personagem que o Mônio adora lá. Tem o personagem que eu adoro lá. É o astronauta, você sempre cita. Ah, o Buzz. Ah, o Buzz é um personagem legal, cara. Ele tá lá com o jornalzinho dele falando que a mídia mente, a mídia é isso, todo mundo é manipulado e não sei o quê. Bom, voltando pra tia May moribunda, o que é praticamente um pleonasmo. Eles falam que, né, que eles não conseguem diagnosticar o que ela tem exatamente, que ela tá se deteriorando, blá blá blá. Velhice. Imortalidade, esse é o problema. Falha da imortalidade. Aí a Mary Jane também acaba ficando mal, dá uma desmaiada, e a médica fala, né, que a sua tia, que a tia May, começou com os mesmos sintomas, né, pra deixar a Mary Jane em observação. pensei que ela ia virar e falar: nossa, eu tive um cachorro que tinha esse mesmo sintoma. É, a médica fala que a tia May começou com o mesmo sintoma, mas aí o Peter fala: é que minha mulher está grávida. A tia May está grávida. Protroctopus. Que horrível. Parece um pequeno polvo. Polvinho. E aí eu acho que é a primeira vez na minissérie que mostra o Kenny tendo as visões da Mary Jane morrendo dele, né? Sim. Aqui na minissérie tá no começo, hein? Não, ele não pode enrolar 72 edições pra começar com isso. É verdade. Engraçado que a visão dele agora, ele a vê morrendo numa cama de hospital, né? É, onde ela tava. Já não tem mais aquela lenga-lenga de que ela vai morrer, sabe Deus como, quando, onde e por quê. E quem? Não, quem ele sabe quem é. Ah, tá. É ele, pô. Ah, então. O que me fez perceber, né? Ele acaba cortando aquela palhaçada de sair matando o vilão da aranha porque pra tentar proteger a Mary Jane. Sim, pra quem matar, você vai trazer tudo de volta mesmo, então? Aí o chefe misterioso dele fala que ele resolveu infectar a tia, tanto a tia quanto a mulher pra... tava sem nada pra fazer. Tinha nenhum filme bom na locadora? Nessa época aqui, não sei. Não sabe o que? Se ainda tinha locadora? É, enfim. Bom, aí a gente vê que o Peter e o Ben já estão amiguinhos, né? O Ben também foi lá visitar a tia May, blá blá blá. Agora eles já estão agindo como... estão apresentando como primo. É uma coisa que a gente já viu na saga original. Curiosamente, nessa versão da minissérie, o Ben tem um certo orgulho do nome Aranha Escarlate, enquanto que na saga original ele tinha vergonha desse nome. Ah, eu tenho orgulho, eu gosto da Aranha Escarlate. Ei, Aranha Escarlate, nosso rei. Bom, eles resolvem, acho que sair pra balançar só pra, porque não tem o que fazer, aquela coisa de sempre, aparece o Kenny pra conversar com eles. Conversar com os punhos. Tem jeito melhor de conversar? É, no 7-8, em trio agora. Na verdade, vamos lembrar, vai, o Kenny não queria sair na porrada. Então... não, ele veio pra conversar, mas é a regra 7-8. Os outros dois, quando viram, o Kenny, aí... psh, psh, psh. Como é que eles fizeram? Psh, psh, psh, psh, psh, psh. Bom, eu sei que daí o Kenny, ele deixa... a explicar... ele deixa meio que claro, né, que ele tá ciente do problema das duas. Peter começa a bater, falando que é o antídoto do Caramba 4, aquela coisa de sempre. Aí eles estão brigando lá, como sempre, como diria alguns, eles lutam, lutam, lutam. Como diria aquele que está ausente, né? É, aquele que degenerou. Eles lutam, lutam, lutam. De novo, perto da chaminé. É, Novo Horizonte mesmo, que ele se balança e já chega na chaminé. Ele tropeça, ele já chega na chaminé. Eles invadem um lugar lá que tem mais uma gosma, agora é uma gosma preta. Agora sim, o Venom? Não. Ai, meu Deus. Agora os três são amiguinhos, entre aspas, porque o Kenny sabe tudo. O Kenny age como o Jack, na saga original. É ele que leva os dois lá pro laboratório secreto do cara que tá por trás disso tudo. Quem é Jack? Jack era um clonezinho do Chacal, um chacalzinho. Um chacalzinho, legal. É, que é Jackal no original, e o clone se chamava Jack. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é ver o Kenny reclamando que o Peter e o Ben não calam a boca um minuto. Pois é. Pô, esses caras, eu nunca quero ser esse cara. Até porque ele é muito mais bonito mesmo. Ah, vá. Ele é narcisista. Importante ter fé que as coisas vão dar. Não, esquece. A frase não ia caber muito bem na situação. Então fala, na dúvida fale, não deixe. Não, é falar que é importante ter fé que as coisas vão dar certo, mas pequeno, cara. As coisas não vão dar certo nem nunca na vida. Ah, vão sim, vai ter um certo momento que ele vai cair no soro do antiveno e vai voltar a ficar bonito. Foi ali que ele ficou bonito? Bonito. Foi. Bonito, é. Não lembrava, cara. Pô, eu li essa saga e não lembrava que foi ali que ele perdeu as cicatrizes. Na última vez que eu tinha visto ele tinha sido morto no, na cagada sinistra. Cagada sinistra? É verdade, como é que ele foi dado uma explicação? Se eu não me engano, foi o Chacal, mas eu não lembro, não. Não tenho certeza, não. O Chacal não tá morto, meu Deus? Ah, Chacal tá morto, cara. Chacal? Esquece. Um deles tá. Um dos clones dele tá. É isso que eu ia falar, ele tem vários clones, é verdade. Mas ressuscitou ele? Ele tá vivo, não, pô. Não, ressuscitou o Kenny, que eu digo. Se ele tinha morrido na cagada sinistra. O Chacal foi lá e ressuscitou? Não faço ideia. Eu acho que eu parei. Sim, eu parei na cagada sinistra. É muita palhaçada pra uma pessoa só, viu? Não, a saga do clone era ruim. Ah, você sabe que eu não tenho tantos problemas com a saga do clone, não, mas agora que já fizemos o lendário cast, agora que já pode falar, você viu minhas opiniões, eu gosto até da saga. Não, não tô falando de você, tô falando no geral. Ah tá, não, tem pequenas coisas que incomodam boa parte pela esticada que deram nela, mas na verdade eu não tenho problema, eu gosto dos personagens, do Ben Reilly e coisa e tal. Mas então, voltando, né? Aí lá no... a gente vê o Chacal de volta e ele... apesar de ser compacta, como eu falei, coisas não mudam. Aparece mais um clone, ou verdadeiro, ou ninguém sabe quem é. Aqui o Chacal fala que vai fazer um exército de Homem-Aranha pra ser o rei do mundo. Aí eu só imaginei ele, o Aranha, na ponta do Titanic lá, ele falando isso. Aliás, esse uniforme que esse outro clone que aparece usa é inédito. É, não tinha. Achei legal, quero um bonequinho dele agora também. Meia boca, vai, essa golinha aí. Não importa, eu quero um boneco. Aliás, é o uniforme padrão dos clones, todo mundo tá. Todos os clones têm. Porque daí tudo. Meu, que a gente acho que não falou, né? Que é o laboratório secreto, tá cheio de casulos. É, porque na saga original eles aparecem todos vestidos de Homem-Aranha mesmo. Aqui esse uniforme padrão de funcionário na Jacal Enterprise. Jacal Corporation. Jacal Corporation. Atenção, eles ainda não sabem quem é o Kane, né? É, não, ainda não. Não, ainda eles não sabem quem é Kane. Isso. Aí que até que o Chacal, na verdade, agora até que o Chacal fala, né? Que o. Ele tá explicando que os clones têm um problema que eles vivem se deteriorando, blá blá blá blá blá blá, degenerando. E que só teve duas exceções: o Ben Reilly e o. E o Kane. E Kane? Exatamente. Na verdade, o Kane ele começou o processo de degeneração, mas ele ficou só parcial, ele não se degenerou por completo. O Ben é que se degenerou. O Ben é que conseguiu se manter sem nenhum ponto de degeneração, aliás. Ah, o Ben não se regenerou. Ou se tivesse feito, teria que mudar o nome pra Mal. Que horrível. É. Eu sei, a cara do Kane aqui tá horrível. É, cara. Isso. É disso que estamos falando. Exatamente. Só dá pra reconhecer o Ben e o Kane. O Ben tá loiro e o Kane é deformado. O resto é tudo igual. Mas o melhor é, né, que o Peter pergunta pro Chacal por que ele já tem o Peter, né, que ele precisava de amostra de sangue tanto do Peter quanto do Ben, que é pra poder estabilizar os clones. E o Peter fala, não, beleza, você já tem o que você quer e quanto a Mary Jane é tia May, não sei o que lá, o Chacal fala, tá, o que que tem? Quem? Não mandaram pra mim. Quem? É, só faltou ele falar, quem? Nunca ouvi falar. Ou seja, não, é o Chacal que está por trás do que acontece com a tia May e com a Mary Jane. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. A gosma que jogaram nos dois era meio verde. Ops. Enfim, aí a tia May morrendo pra um lado, a Mary Jane cambaleando pro outro, as duas estão degenerando. Eu acho que a tia May tá sugando a energia da Mary Jane pra se recuperar. Não é difícil. Que ela só passa mal quando tá perto da tia May? Realmente não é difícil. Bom, mas aí volta pro... Porque lá só mostrou a tia May pra mostrar a Mary Jane capotando de novo. Ah. Aí volta pro laboratório do Chacal. Que o cabelo agora ficou menos estiloso e mais espetado. E ele mostra basicamente o que ele realmente estava se preocupando em clonar, né? Sim. Fazer o bicho era só a parte da diversão. A parte realmente importante, a qual eu concordo com ele, é o clone da Gwen. Não, na verdade, acho que o clone da Gwen é a parte da diversão. Provavelmente, porque fazer uns 30 mil clones do Peter ser só diversão é. Ah, isso seria aceitável se ele fosse o Capitão Stacy. Nossa. Ai, pobre capitão. Que descanse em paz. Ainda bem que ninguém clonou ele pra ele ver essa zoeira. É. Bom, sei que tá, quando a Gwen aparece, os três clones. Eu já tô falando que o Peter é clone. Os três aqui falam, ficam abalados. Gwen. Porque na saga original tem isso, o Kane não chega a ficar abalado pela Gwen. Então, porque lá o Kane tá mais calejado, aqui é um Kane meio cru, ainda meio de várzea, né? É. Tem meio cru, nem deixou fazer direito, ó. Vamos sair a cara do coitado. Tirou do forno antes, né? Entendi. Aí a Gwen tá lá. Tanto que é o Kane. Eu gosto da explicação que o Kane dá pra ele ter perdido a estribeira, assim, que é a hora que ele vai gritando pra cima do Chacal, né? Que ele consegue estourar as amarras, tudo. Que ele fala que é a única memória imaculada que ele tem, que ele não vai deixar ele estragar o Chacal estragar isso, né, cara? Tarde demais, né? Vamos combinar. Vai deixar maculado, hein? É. Ah, mas se macular faz outra. Imaculado já. O Norman já maculou antes. E o Martini fez o mesmo com a Mary Jane. Eita! Que horrível isso, gente. Mas então, é o Kane liberta, né? O Peter e o Ben. E vai ser a pancadaria que seria a parte do Maximum Clonage aqui, né? Sim. Só que aqui é legal. Aqui é divertido, aqui não tem aquela enrolação toda, pô. Tecnicamente, como os clones ainda não tem as memórias, né? Não fez a parte de implante de memória deles, eles meio que são escravos do Chacal mesmo, que o Chacal manda, eles fazem. E o Chacal manda todo mundo ir pra pancadaria. Aí eles começam a porrada, aí eles derretem. Uma cena bizarra aqui. Eita. Pô, deve ser estranho pro Peter ver esse monte dele derretendo. Deve ser um pouquinho assustador, cara. Aí só sabe os três. O que, aliás, é curioso, né? Porque tecnicamente é pra esses clones estarem estabilizados com o que ele pegou do sangue do Ben. Então, mas é porque aqui ele fala que vai pegar do original. Mas ele já tinha usado? Sim. Ele pegou do. Uhum. Ah, é a hora que o Chacal se toca. Daí o Chacal lança a bomba que deveria ser a grande coisa, né? Tipo, meu Deus, o Ben é original e o Peter é o clone. Sim, porque isso aqui era pro. O estabilizador funcionou, porque ele pegou do sangue do Peter, do Ben, que tinha que ter pegado do Peter. Olha só. É porque na teoria ele ia pegar o do clone que foi o único clone que ficou perfeito, vamos dizer assim, que foi o Ben. não do original. Só que ele pegou do original e deu errado. Então, na verdade, o clone não é o clone, é o original. O original não é o clone, é o... Eita. Eita. Enfim, aí o... até o Chacal começa a ganhar a marca do Kenny lá e morre. É, morre e só fazendo um grande aspas com o dedo. Morre até a próxima vez que ele voltar. Nossa, como tudo na Marvel. É, mas o Chacal mais ainda. Na verdade, o Chacal é o único que tem uma boa desculpa pra ficar voltando, vai. Ah, o Chacal é o único que no fim de cada aparição ele morre. Os outros demoram um pouquinho, morrem, depois voltam. Isso aqui não, morri, voltei, é um clone, tudo bem, tá de volta. Não precisa inventar viagens no tempo, outras dimensões e coisas babacas. É clone. Enfim, aí o Kane, pra escapar, ele joga o soro que podia salvar a Tia May e a Mary Jane. Enquanto o Peter e o Ben saem na porrada pra ver quem pega, quase. Eles quase destroem a cura tentando pegá-la. O Kane se pirulita. E aí, como todo bom laboratório secreto, depois que o chefe morre, ele explode. Automaticamente, fica mais legal. Não o chefe explode, o laboratório. Não, quando o chefe explode no Sentai. Não, peraí. Bom, a gente vê que eles levaram a cura e funcionou, né? A Tia May e a Mary Jane estão curadas, blá blá blá. Eles apresentam o primo Ben pra Tia May. A Tia May até fala, tá o neto de uma prima distante ali. É, quase isso. Praticamente. Enfim, aí mesmo eles, a Peter achando que é um clone, ele e a Mary Jane acabam ficando bem. Não bem, ele fica Peter, mas... Vocês entenderam. Aí o Peter chega pro Ben e fala, então, agora que eu vou ter filho, eu sou o clone, eu vou embora. Fica aí como Homem-Aranha, que eu cansei dessa. Vou abandonar o Quarteto Fantástico. Ah, não, isso aqui não. Turn yourself Big Black, né? Te vira negão. Aí pronto. Aí o Peter sai da história e o Ben fica. Só que antes disso, o Kane recuperou um pouco do agente estabilizador lá do Chacal. Ele achou que era e esse cara misterioso pegou uma das cápsulas... clonais. É, eu falei clonais, mas é clonal, mas foi, acertei. Que coisa, não? E lá do Chacal, ninguém sabe o que é ainda. A gente vê que o cara que tá por trás disso é o Sérgio Malandro, que ele fala. Ah! Pegadinha do Malandro! Grande Sérgio Malandro, meu ídolo, viu? Quem não? E aí, né, a história começa com o Ben saindo na porrada com o Dr. Octopus. Porrada pra cá, catira e papo pra cá. Enquanto isso, o Peter tá lá tentando conseguir um emprego agora, que ele vai se tornar um homem de família. E a Tia May aqui, infelizmente, não morreu. Você vê que na Saga do Clone também não, então. Estamos empatados. Só uma coisa, na Saga do Clone ela morreu sim, Magalhães. Sim, morreu, mas voltou depois, então. Depois da saga, durante a saga ela tá exatamente. Volta. Muito triste. Eu já falei que tudo que veio depois estragou a Saga do Clone. E aí tem lá o Ben continuando vivendo lá, trabalhando lá no Grão de Café. O Buzz de novo xingando agora dessa vez a internet. Que é pra nerds e alienados. O Ben mostra bem o... A Sheila tá servindo de cupido pro Ben, dando um telefone de alguma... Uma menina qualquer pra ele. Deve ser preocupante pela risada que o Devon e o Buzz ficam dando, né? Deve ser uma coisinha meio pavorosa. Tanto que ele até fala que, pô, a moça deve ser mais legal que o outro e o Kenny, né? Nossa senhora. Deve ser uma degenerada e que não é clone. Boa, só foi boa. Enfim, aí o Kane tá lá com o Dr. Octopus. Os trabalhos escusos deles lá aqui. A gente ainda não sabe o que eles estão tramando. A gente vê que a mulher é a Beth. E obviamente o Devon e o Buzz conhecem a Beth. Ficam pensando, ele não sabe no que ele tá se metendo. Sim. Essa maluca. Não, mas essa não é a Beth. É a Beth. Não, é a Beth, mas não é a Beth. É a Beth. É a Beth, mas não é a Beth. É isso que eu tô falando. Mas é a Beth. Beth. Tá, entendemos isso. Mas não é a Beth, é isso? Isso. Mas é a Beth. É a Beth, mas não é a Beth, é isso que eu tô dizendo. Mas a Beth, então... se fosse a Beth, não seria a Beth. A Beth é a Beth. Exatamente. Mas então essa não é a Beth, Beth. Essa ok, é nós Beth... vamos ficar nisso o resto do dia, é isso. Sou tonto. Seu besta. Obrigado, foi muito treinamento pra esse momento. E aí, essa Beth aqui lembra de uma terceira Beth? Mas então essa não é a, mas essa então não é a Beth a feia. Não, é a Beth, nem a Beth a doida. Ah, tá. Ele começa a lembrar dessa outra Beth, que ele conheceu nos anos perdidos dele, que lá não se chamava Beth, mas tudo bem. Não peguei, desculpa. Não, que ele tá falando daquela menina do... Ah, Janine. Ah, Janine dos anos... É que eu não tava lembrando o nome, eu tava evitando falar o nome. Janice, não era? Janine é dos Caça-Fantasmas. É, Janice. E aqui é a Elizabeth também. Eles mudaram o nome dela, hein? Nossa, talvez pra fazer, sei lá. Porque eles não leram a saga original. Entendi. Provavelmente. Igual o Goldet, tá o Ben se balançando por aí. Ele vê de novo o Dr. Octopus, tava roubando alguma coisa, provavelmente algum isótopo, que ele sempre gosta. Isótopos são uma paixão secreta dele. Ah. Nem com secreta, né? Porrada pra cá, catinho de papo pra cá, porrada pra colar. Aparece o Kenny lá no laboratório secreto deles lá, ele e o Kenny se desentendem um pouco, o Kenny parte pra cima, voltar e quebra o pescoço do outro. Só que aí o Ben chega na hora e impede. Daí que nasceu o amor, né, entre eles, né? Que depois, quando o Oquinho vira o superior, assim que ele vê o Kenny, ele já sente uma vontade louca de sentar a bolacha nele, né? O Oquinho, quanta intimidade. É. Na verdade é porque na saga o Kenny meio que matou ele. Meio que? É, a gente tá falando de Marvel, né? Nada definitivo. Não. Porque ele não é muito chegado no Kenny. Sim, aí o Kenny, o Ben começa a sair na porrada com o Kenny, catira papo pra cá, catira papo pra lá. Todos catiram e papam juntos. Kenny até usou o Dr. Octopus de escudo. Acho justo. Aí o Kenny ainda não tinha desenvolvido aqueles poderes diferentes lá, aquele ferrão, essas coisas, né? Não, isso aí foi depois, sabe Deus do que ele ficou com os poderes que o Aranha tinha no outro, né? Ah, tá. O Kenny tem esses poderes? Tem. Os poderes que o Aranha tinha quando era o outro tá contando com o Kenny hoje. Ah. Quando o Dante falou, eu achei que ele tava falando. Ele tinha errado o nome e quis falar do bem. Os ferrão, as teias de impacto lá que ele tinha. Não, não, aquele ferrão que saía do braço, sim, do Peter, sim, sabe? Sim, eu sei. Tipo baraca. Ah, tá, não importa. Bom, mas então. Então, ele, enquanto o Kenny, enquanto do... Que uma das teias que o Ben jogou acaba no rosto do Octopus, impedindo ele de respirar. O que é novidade, né? Porque ele sempre só se respirava pela teia antes. É, que era a teia do Peter, essa é a do Ben. A do Ben não deixa as pessoas respirarem, a do Ben é que tinha que deixar, a do mal é que não devia deixar respirar. Ah, fiz uma piada no nível do Magaren. Como é que é, Dante? Era deixa pra você dar risada, mas deixa pra lá. É, passou, não, passou. Não. Mano, não, então, você põe, pega passou, na, passou. Na edição. Olha, pronto, foi original. Ai, que horrível, gente, vocês não prestam. Lógico que não, o único que presta não tá aqui nessa gravação. Tá perdido em algum lugar por aí. Enfim, aí enquanto o Kenny tá levando o que o Octopus estava construindo, corta lá pro cara misterioso lá e a gente vê que o que tinha naquela no, na câmara clonal lá era o Norman Osborn. Oh, meu Deus. Olha, até o cachorro. Até o cachorro se espantou. Na raça, num cachonês. Não pode ser. Primeiro quadrinho aqui, mostra o Peter e... Close no Peter e no Ben. Não, isso é impossível, Peter. Nunca vamos conseguir. Não podemos falhar, Ben. Não agora. Meu gênio precisa de nós. O bebê depende de nós. Eles estão tentando montar o berço lá. Cara, você já tentou montar um berço? Peter até fala, deve, o manual deve estar numa língua estrangeira. Acho que chiar. É um balancinho, não, o berço. Whatever, cara. Nossa, aí, pior alguma aí. Dessas coisa. Coisas. Ah, mas deve ser mais fácil que o berço. Não, não é. Você já montou, Mônio? Cara, eu vou lembrar que eu tenho primos que têm filhos, eu tenho irmãos que têm filhos. E, ô, oh, Dante, ele é o Mr. Catra, pô. Ele já deve ter feito 773 vezes. Essa maldade nos corações. Enfim, eles estão lá conversando com dois amigos felizes, faceiros. Aí, enquanto a Mary Jane tá lá no grão de café, porque Novo Horizonte... É o outro cenário que tem na história. A Mary Jane começa a passar mal, que entrou em trabalho de parto. Eita. É, aliás, uma coisa que entrar, né? Uma coisa que a gente não comentou, que eu também só percebi agora, é que aqui o Peter não chega a perder os poderes. Ele só, ele só sai. Não precisaram da enrolada, né? Ah, ele só sai e fala, fica aí que eu vou embora. Tanto que aqui vai os dois se balançando pelo até chegar no hospital. Lá no hospital, a enfermeira chega lá pra cuidar da Mary Jane. Gostei da ênfase no cuidar da Mary Jane. Enquanto eles estão se balançando pro hospital, o Kenny tá lá quebrando tudo, batendo nos três policiais e um transeunte, chutando cachorro. Não, chutando cachorro foi adição minha. Chutar cachorro é baixaria, hein? É, ele tá no chão, tá lá no baixo. Eles começam a ir na porrada de novo, catira e papo entre os três. Eles adoram o esporte nacional entre eles. Esporte nacional entre eles. Claro, na Aranha Nation. Aranha Nation, tá certo. Clone Nation. Vai começar o Clone Nation. Olha, hein? O Aranha Nation é melhor que Spider-Verse. Não sei, porque eu não li ainda, mas melhor que a Ilha da Aranha, sim. Ah. O Peter não chegou porque a Mary Jane tá lá em trabalho de parto. Deve ter ficado preso no trânsito, sim. É, quase próximo a isso. É, trânsito, porque agora com dois aranhas balançando por aí, deve ter trânsito. Mas porrada pra cá, porrada pra cá. Continua a briga pra lá. Na confusão, o Kenny foge e eles dois vão pro hospital. Eles... Tem aí, enquanto o Peter se balança, a Mary Jane começa a dar a luz lá. Não, em algum momento tinha que acontecer, né? Sim. Aí o bebê nasce. E a May parca. E aqui a gente interrompe a história e vamos conversar da garota, né? Não. Ela entrega lá pra a May pra enfermeira e a enfermeira sai, sai e sai e continua sai. Continua saindo. Continua saindo e não sai. E não para e sai. A gente percebe que ela saiu muito e levou a bebê embora. Terrível. E aí quem dá a dica do que pode ter acontecido? A tia May. É o Peter bravo, brigando com Deus e com o mundo lá, xingando todo mundo, né? E a tia May abraçada com a Mary Jane, que tá chorando. Ah, que tipo de monstro sequestraria uma criança? Aí os dois se olham e Kane. É, por isso que ele tentou, ele atrasou a gente, que eles tinham planos escusos lá pela... Tanto que aqui o Kane vai embora com a bebê também. O cara misterioso lá fala que ele vai ter que matar a menininha aí. Enquanto isso, o Relish que joga o... A gente lá de... Eu já esqueci o nome. Pra segurar a clonagem. Pra estabilizar os clones. É, o estabilizador, isso. Estabilizador. Liga na tomada. É, claro, porque se... Imagina se ia acabar a luz e... Como ia ficar esse clone aqui. Dá um pico de energia, né? Foi o que aconteceu agora há pouco aqui, cara. Quem não sabe. Se ele morasse na Zona Leste, né, de Novo Horizonte. Coitado. Pessoal, se tivesse que fazer download ou upload. Enfim, aí o Norman acorda. O Norman é o clone, ou melhor, é clone. Acorda e o cara lá entrega a máscara do Duende pra ele. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Enquanto eles estão se balançando procurando o Kenny, aparece o Duende e aí sim começam a luta clássica do Duende com. Engraçado que a primeira pergunta que o Peter faz é quem era, né? Porque, tipo, todo mundo que usa essa roupa morreu, não é uma boa ideia. Sim. O curioso é que ele não cita o psiquiatra do Harry, né? Não, é, eles esqueceram. Enfim. Ó, ele quebra pau, bomba abóbora pra um lado, teia pro outro. Tem umas coisas estranhas ali. Cosminhas verdes. Cosminhas verdes pro. Cosminha, não norminhas. Verdes pro. Catota de duende pra tudo quanto é lá. Catota, é. E o duende transpassa o pobre Ben no meio. Ah, coitado. Muito triste. Aí a próxima edição começa com o duende acordando o Ben com socos. Socos e beijos. Tem smack ali, tem faca. Eita, Lili. E aí o duende tá torturando ele, o Ben. Porrada pra cá, porrada pra colar. Ele fala que na verdade ele é o clone mesmo, não o verdadeiro. Que o verdadeiro é o Peter, que... E ele sabe disso porque ele é o Norman Osborn. Na verdade, esse é o Harry. É isso que eu ia falar, ele não é o Norman, é o Harry. Não é? Eu tava tentando procurar onde ele fala aqui, mas. Pois é, me perdi aqui também. Sei não, se essa saga era pra descomplicar a outra, tá complicando. Não ajudou não, muito. Não complicou, não, até porque eles explicam bem o que foi sim, feito. Sim, explica. É que o cabelinho eu já penso logo no Norman. Ah, tá. Então, é que uma coisa que eu acho que muitas vezes os desenhistas acertavam, que facilitava, é que o Norman ele é mais troncudo. É. O Harry é mais magricela. Mas voltando, né? E o Kane tá lá, enquanto tá o Norman se divertindo de espancar o clone. Não, é o Harry que tá se divertindo. É o Harry, desculpa. Viu? Fala de mim. Enquanto o Harry tá se divertindo de brincar de espanque o clone, a tia May e a Mary Jane estão lá chorando pela perda da pequena May, o Kane tá lá gastando seu tempo, explicando pro Norman tudo o que tá acontecendo. Fala que, não, que o Norman é um clone, que o Harry trouxe de volta. Que ele sequestrou um bebê. É. Olha o Norman falando, sequestrar um bebê? Isso é baixo até pra um Osborn. Aí eles começam lá e começam a ficar porrada pra colar, o espancamento não acaba. Eu vou te falar que dá dó de ver o Ben apanhar desse jeito, cara. Nossa, ele fica com a cara mais deformada. E a minha sina de usar piadas repetidas. Fica com a cara parecida do Stallone de novo, aqui. E a hora que o Harry cansa de espancar o Ben, ele resolve dar um sinal pra chamar o Peter. Pô, bom, chega de espancar o clone, agora vamos pro original, vai. Porque só tem o Peter de herói na cidade. Pois é. Novo Horizonte, né? É só aranha. Cara, mas o sinal que ele explode forma a cara do duende, vai. Eu acho que os outros olhos falaram, não, esse é pro aranha, deixa aqui. Ah, deixa o aranha. Tá entendendo isso. Só faltou ter aquela plaquinha, aquela setinha de aqui, aqui, aqui. Bom, o Peter vai pra lá, né, pra resolver a parada, mostra que o... Por algum motivo esse clone do Norman tá extremamente incomodado com tudo que tá acontecendo. Ah, o Kenny ficava falando assim, você. O Harry pode querer te ter direito de se vingar, mas você ensinou pra ele coisas como família e você acha que essa menininha aqui pode ter que pagar pelo que o pai dele fez? Só uma coisa que eu sou obrigado a comentar rapidamente. Eu não sei quem é o desenhista mesmo dessa saga aqui. Todd Nauk. Na boa, hein? Essa que o Norman tá com o braço assim, cara. Esse braço dele é de borracha, né? Tá tudo errado nessa arte, cara. Ah, não. É que tá degenerando já. Pode ver que o outro braço nem tem mais, ó. E, cara, com uma meia cabeçuda, hein? Tadinha. Aí é nessa hora que o Peter chega, né? Vê o Ben lá todo acorrentado, espancado, blá blá blá. E o Harry chega já jogando a bomba abóbora pra tudo quanto é lado. Afinal, ele é o fundador da fábrica, então. Acho justo, né? Pode jogar pra tudo que é lado. Pra que economizar? Tem sobrando mesmo, né? Aí o Norman fala, não, chega. Isso aqui já durou tempo demais, vamos acabar com isso. O Kenny, você já sabe o que fazer com a bebê. O Kenny se atrapalha com as ordens, vai lá e mata, né? Joga ela da ponte. Outro Harry tá lá espancando os dois aranha. Aí chega o Norman vestido de duende também. Começa a porradaria entre os duendes. Ah, não, Harry, se você é mais doido que eu. Eu sou um clone, mas eu vim degenerado. Eu tenho consciência. Eu não sou tão doido igual você. Vou falar que eu gosto da conclusão que o Harry chega nessa hora. Ah, meu Deus, você é um clone defeituoso. Vou ter que fazer outro. Achei justo. Tá no espírito. Ai, cara. Eu só queria lembrar, acho que já passou a parte que o Harry explica como que ele tá vivo, né? Porque era pra ele ter morrido, já tá morto aí, sim, né? É, ele fala que forjou um ataque do coração. Ah, é, verdade, ele fala que forjou a própria morte, tá certo, é isso mesmo. Ele forjou um ataque pra poder manipular o Peter do além-túmulo. Era isso mesmo. Vou falar que faz mais sentido do que... Bom, deixa quieto. Não faz sentido que ele morreu. Ele não chega a voltar. Ele volta depois do pacto e que se importa com isso. Não, então, mas nessa história faz sentido. Teria sido o turno dele assim. Ah, sim. Até enquanto os dois duendes ficam lá se catiripapeando, o Peter e o Ben falam: a gente vai ajudar o Norman, né? É, por incrível que pareça, sim. Que coisa, não? É, começa a porra de duende pra cá, duende pra colar, duende pra cá, duende pra lá. Aí corta lá pro hospital e o Kenny chega, enquanto a Mary Jane chorando lá pela perda da bebê, e a tia May tentando consolar, o Kenny chega e. E fica no ar o que ele vai fazer. Nossa, tem até participação do Aranha lá. Ele aparece lá. Não dá pra ver muito que tá escuro, mas ele tá lá. É legal porque a cena é até meio impactante mesmo, cara. Porque ele chega assim, a Mary Jane, você é o tal do Kenny, eu reconheci pela descrição que o Peter deu. Por que, que você tá aqui? O que, que você quer? Aí só um close assim na cara do Kenny. Terminar o que comecei. E corta de volta pra briga dos duendes com as aranhas. Não, com os aranhas. Subiu. Na verdade, dos duas aranhas e do duende contra o outro duende. Nossa, eu insisto, era pra descomplicar. Os dois começam a segurar o Harry pra cá, porrada pra colar. Aí vem o jato do duende e atravessa o outro duende. É, porque o Norman salva o Peter dessa vez. Norman Clone tira o Peter do caminho e acaba empalado de novo pelo jatinho. Tu volta e fala, não de novo. Fazer igual aquele episódio do Pica-Pau lá da baleia lá, o cara. E aconteceu de novo. Enfim, aí o clone automático morreu e virou pó. O que, aliás, eu acho legal, porque pelo menos com aquela coisa condizente, cara. Quando eu tava lendo a história primeira vez, eu lembro quando chegou aí, eu falei assim, agora vai ser aquilo, né? O Norman morre no braço do Harry, né? O clone do Norman morre nos braços do Harry. O Harry vai entender a lição que o pai dele estava dando, que ele não pode ter que acabar com o ciclo, né, da violência, que ele fala tudo isso e blá. E vai se regenerar, né, vai ficar bonzinho. Aí lendo, fala tudo isso, daí o Harry, não se preocupa, pai. Eu vou trazer você de volta, vamos fazer direito dessa vez. Isso sim tá certo, mano. Vamos parar com essa palhaçada de dos caras do nada ficar ficando bonzinho. Ah, e aí, voltando pro hospital lá, o Kenny devolveu a meizinha pra Mary Jane e pra meizona. E vai embora falando que não precisa mais se preocupar comigo, que eu vou embora. Até aí tem o finalzinho. Até o final do Ben deixando a família Parker viver, que ele vai embora. Vai cuidar da vida dele por aí. Vai voltar a ser errante por aí. Vai tentar o emprego antigo de volta. Trabalha lá com o Chacão, né? O clone do Miles Warren. Aí termina falando que o Harry foi pro sanatório e tá lá preso ainda, falando que vai ressuscitar o pai ainda. E é isso. E meio que aqui termina porque o Chacal disse que um era o clone e o outro era o original. E o Harry falou que, na verdade, o outro era o original e um é clone. E aquele não faz aqueles testes, não faz nada. Ele só fala, os dois são doidos mesmo, vamos continuar como todo sempre foi. É. Não importa, a gente tem a nossa vida, cada um segue a sua. E eles têm a certeza de quem é clone e quem é original. E não estão preocupados com isso, fim de papo. Não, eles estão felizes do jeito que são, enfim. Sinceramente, eu acho que teria funcionado bem melhor com essas coisas, viu, cara? É, bem melhor. Ele não teria morrido. Ele teria dado escalate por aí. Pois é. Não teríamos perdido um ótimo personagem. Sim, muito triste. E termina. É curtinho. Dante, você tá vivo? Tô. Com a minha opinião super abalizada, eu vou dar nota 7, que eu achei que a história foi muito boa, mas talvez eu reveja ela em algum momento. Eu ponho nos comentários se eu mudar ela. Então, eu falei se a saga do clone não pode ser menos que 8. Eu gosto da saga como foi, mas como a gente já comentou zilhões de vezes, tem um monte de defeito, enrolaram demais. Essa saga aqui, do jeito que ela foi feita, seria melhor se ela tivesse feito na época lá. Só que, é como eu falei antes, você lê só essa história aqui, sem ter lido a saga original, você fica meio perdido. Porque ela serve mais como extra de DVD, aquelas cenas estendidas de Blu-ray, sabe? É, porque muita coisa não porque se você conta, pega né? uma cena de filme estendida, aquelas cenas deletadas, e vai assistir sem ver o filme, você não vai entender nada. Mas você, tendo lendo a saga original, você consegue ir encaixando os momentos aqui. Se esse, do jeito que ela foi feita aqui, tivesse sido feito original, teria sido legal também. Mas no original também foi daquele jeito, tá bom demais. É, não, eu não tenho todo esse problema. Como eu te disse, eu não tenho problemas com a saga do clone. Eu tiro sarro, falo mal, tudo, mas eu até gosto dela. Eu tenho boas recordações da época que eu lia. E dessa saga, assim, como você tá falando pro Dante, se você leu a saga original, Dante, você lê isso aqui, você encaixa automaticamente a ordem dos fatos na tua cabeça. Sim. É engraçado que às vezes você até faz confusão, tipo, que o Ben, ele já tava loiro como Scarlet. Realmente ele só fica loiro nos quadrinhos quando ele vira Homem-Aranha. Ah. Mas é uma coisa que fica tão automática que você se demora pra se tocar que você tá achando isso estranho. Eu ia dar uma nota 9, mas como a tia May não morreu, eu vou dar 8. Tá certo. E você, Mônio? Não são mais cartuchinhos de teia que damos? Ah, pode ser. Eu vou dar 9 bolinhas de teia de impacto pra história. 9 teias de impacto. Eu dou 7 catotas de Duende Verde. Não, vou voltar da 9 porque a tia May não morreu, mas o Ben também não, então. Pois é, não, eu acho que a história foi muito digna com todo mundo, cara. Eu acho que realmente era uma pegada boa pra ter se levado essa história. Sim. Então, merece 9 porque é uma cerezinha muito bacana mesmo. Não trouxe o Norman de volta, trouxe o Harry, mas tudo bem, o Harry seria a primeira vez que ele teve. Bem que o Norman também. É mais fácil acreditar que o Harry forjou ter tido um ataque cardíaco isso. ali do que outra coisa. Quer inventar que o Norman, o soro de duende, deu um super poder dele. Pra deu um fator de cura pra ele. Até porque o Harry, ele forja o ataque ali, ele vai pro hospital, ele suborna meio mundo lá e pronto. Mas tá, tá escondido. É ele, cara. Até aquela história dos pais do Peter soaria melhor e não seria aquele negócio de ele já ter pensado nisso tudo antes de morrer. Verdade, ele seria por trás puxando as cordinhas. Ah, enfim, 9 tá bom demais. E o Dante deu quanto? 7,5? 7. Ou 7,5? 7 redondo. 25 dividido por 3 são 8.333333333. Isso chama-se dízimo periódico. 8,5 então. 8.3 e um monte de clones. Muito bom. Casa com o espírito da história, justo. Sim. Maravilha. É, e a gente encerra aqui, porque a gente falou de quase tudo da saga do Clone. Só faltou a saga do Clover. Mas... Olha, eu como não vi nada do universo Ultimate, não posso opinar sobre ela. O Dante é a prova de que você não precisa ter lido algo pra opinar. Só faltou a saga do Clover lá do Ultimate, mas... Quem sabe em algum universo alternativo a gente faça. Quem sabe, com a participação da Micaela, né? É, aí justo. Aparece o Presto, a Micaela... É, podia ter um programa de clones só com... A Micaela, o Dante, o Dantas, o Micael, o Dantin e um zilhão de outros. Esse ia ser épico de ouvir, hein? Dá um trabalho pra editar. A gente queria terminar o mês com ainda falando da saga do clone, então esse Trip View acabou saindo na quarta ao invés da sexta. E na sexta vai ter o Trip View Classic. E semana que vem volta tudo ao normal. E mês que vem tudo ao normal também com um cast só. Não se acostume que dá trabalho editar essa troca. Dois casts seguidos assim é. Só se fizerem outra saga do clone e daqui a uns 10 anos a gente fala dela. É, olha que eu cobro, hein? Ah, tudo bem, se fizerem outra saga do clone, vale a pena. É justo. Então é isso, até mais. Adeus pro nosso ouvinte, todos os seus 10 clones. Descobrimos o segredo, é um ouvinte só que a gente tem. É, mas é um monte de clones. Bom, abraços. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau. Logo, logo eu vou voltar. Tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau. Logo, logo eu vou voltar. Where ever there's a rival. embora na verdade... Ficou abrindo o forno muito tempo, ele... Esqueci a palavra que aconteceu com ele. Empolou, não. Como é que é o nome? Eu não faço a melhor ideia, não manjo de cozinha. Ah. Espera só um pouquinho, peraí. Ele vai perguntar pra mulher. Rodri! É. Tá no manjo de cozinha, ó. Ô, mulher! Ô, machismo do inferno! Tá tomando banho lá no meu viu. Ô, Dante, não é assim. Você tem que ligar a câmera, pôr a mão na frente e falar. Rodri! O que acontece com o bolo quando você abre ele? Melhor é... Ah, eu não entendo de cozinha. Aí você... Ô, mulher! Não, é que ela manja, né? Não é porque ela é mulher. Ah, tá. É que ela manja dos Paranauê.